097, boa tarde, ao controle, vigilância, 10 para 4 mil pés, direto pelo altímetro 1019, gol 1097. Pelo 19, 4 mil, direto ao gol 6142. Decolado aos 43208, bom voo. 6142, decolado 5372. 6142, boa tarde, sobre 350. Direto Jamo, 6142. 35 direto Jamo, obrigado. Ocean Air 63 no 5, passa 160 para 360, chama agora Recife, frequência 125, decimal 1. Recife 25, ora, boa, Ocean Air 63. Air 63 26, reautorizado para 2 mil pés, direto turno, livre ILS, X-Ray, pistão no zero, reporta estabilizado no localizador, 63 26. 3154, o controle é autorizado para 3 mil pés, sortimento permanente. 4462, 4462, boa tarde, contato radar, boa turna, reporta para a descida. S mantém nível de voo 050, azul 4462. 050, azul 4462. Voo 1967 para o Galeão, autorizado, nível de voo 360, via Upper November 857, Moço, decola da pista 10, com primeira curva direita, subida da El, Meda, Irumi. Controle Salvador, 120.8, Torre 98.95, Transponder 5445, Voo 1967. Um ativo autorizado 360, Galeão, decola do 10, Upper November 857, Moço. Nael Leda, o controle 209, a torre de 295, transponder 5445-1967. Volo 967 correto, chame pronto para pushback salamento. Chama pronto, pushback salamento. Falou, azul 274, solicita pushback salamento. Autorizado, chame táxi, azul 2714. Autorizado, chamarei para o táxi 2714. O Sauro, voo 2008, da Ian, copo 2009, para Ilhéus, autorizado, nível de voo 240, decola da pistão no zero, com primeira curva direita, subida da El, Coral, pós-Coral, voo 677 até Ilhéus. Controle Salvador, 120.8, torre 98.95, transponder 5442, voo 2009. Autorizado Salvador e Del, 240, na Gol 677, escola da 10 direita, na El Coral, 120.8, 102.5, Papa Serra, direto ITAP, continue a descida para nível de voo 100. Direto ITAP, descendo para, volume 100, é Papa Serra. 100, é Papa Serra, por aqui, ITAP. Estamos autorizados para pista 10, 150 graus, 49. Hey, deliver postman Thursday. Uno 097, vetoração radar sequenciamento, voo pro A2, 15, limitado pelo LOC. 215, pro limitado pelo LOC, Uno 097. Tráfego para Brasília, 3 Xanev 321, no pronto, pode? Afirmo. Xanev 321 para Brasília, autorizado nível de voo 360, via Upzulu 17. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, subida Arbor, transição LFA. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95. Transponder 5447. O Xanev 6321. Autorizado Brasília, nível 360, via Upzulu 17. Decolada da 11ª curva direita na Arbor, transição Elefa, transponder 5447, controle 1208 e torre 1895, Xanair 6321. Xanair 6321, correto, chame pronto para pushback acionamento. Sim. 7, redução 1809. 1809, reduzindo do 1097. Boa, azul 4462, redução 200. Reduzindo 209, azul, 4462. Papa Serra, reautorizado para nível de voo 070, é Papa Serra. 070, é Papa Serra. É 326, taxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, perfeito. 1097, curva esquerda para o A140, livre LS, reposta habilitado. 140 pela esquerda, livre LS, reportará. Gol 1097. Atingindo e mantendo 3.000, gol 1097. A gente completa aqui no LS, reporta full estabilizado, gol 1097. Reportará estabilizado, gol 1097. Gol 1966, direto Duna, gol 1966. Confirme, pátio. Vitor Mike Bravo, autorizado para João Pessoa, nível 110, decolada pistona 7, curva esquerda, subida Conde, após prossegue Azote e conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, 120.8, torre 98.95, aciona 5431 no Vitor Mike Bravo. Autorizado no nível 110, para João Pessoa, Vitor Mike Bravo, decolar a alta, pés com curva à esquerda, vai dar curva de transição Azote, Vitor Mike Bravo para o táxi, chama a torre 1 no 8.95. 2.95, obrigado. Solo gol 2009 no 09 para o puxa acionamento. Autorizado chame táxi, gol 2009. Tem livre a chamar o 2009. Solo gol 1.884, posição 2, autorização Aracaju. 1.884, pronto, Fábio? Pronto. 1.884 para Aracaju, nível de voo 230 autorizado. Decolada pistona 0 com primeira curva à esquerda, subida por Cajama, após Jamo direto Caju. Controle Salvador 120.8, torre 1.8.95. Transponder 5453, gol 1.884. Aracaju autorizado no nível 230, decolada 190, curva esquerda, Puca, Jamo, DCT Aracaju. 208 ao controle, 1895 torre e o transponder aciona 5453, gol 1884. 1884 correto, chame pronto para o pushback acionamento. 884. A direita, chame 219. Direito 219, 3154. Salvador está 3154, vibrou? Então 3154, táxi via Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette 01, 3154. Azul 4462, pista 1 no 0, final de 7 milhas. Azul 4462, ciente do tráfego, ajuste no 09, continua guardando a autorização de pouso. Guardando. Stand by, Oceanair 6321. Roger, stand by. 3 minutes. 3 minutes, 6321. Nave estándar 510, o gol no 097. Pouso autorizado, pistão na 0, 150 graus, 0619, gol no 097. Gol no 097, livre pouso. Okay, confirm intention. Yeah, I just want to taxi over here to Baca Park, for the year here. Para o táxi, 2009, 2131, nível 340, quente da Yankee. É o White 4. O Ligar 09 autorizado, táxi de abate 1, chame novamente no Travel de Medo. Tem livre? teve patiluno chamado através de posição, certo? Portão 62. 62, obrigado. Sonólogo 1097, segurando a escuta. 1097, taxi de alto reporte, antes da Juliette. Passará antes da Juliette, 1097. 190. 009, taxa autorizado, Patinho no Índio, seu ponto espera torre 1 no 895, ajuste no 019, Magoiá. 1009, tem registro, ponto espera chamando a 1895, o 2009. Genetics 321, coordinate with ground staff after flying of low company, you're clear to push back, set up from for taxi gate 06. Okay, coordinate after go company and start fix the drive 5-5-tech. Azul 4-0-6, pronto, recorte. Após a passagem de Embraer, a linha mantém, 2-7-4. Estou livre das restrições, desça para 3 mil pés, o ajuste no 019. Livre das restrições, desce para 3 mil, 019, 2-7-5. Tem controle, 1-2-0, decimal 8-0. Autorizado Campinas 340, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda Motiva, intercepta Pesulu 10, segue por base, a Pesulu no meio, rota do plano. 5435 no transponte, o controle 208, azul 40565. 4065, correto, botão 3, chame pronto. Já pronto, pushback de estacionamento. Para o pushback de estacionamento 967, 90. Cliente azul 4065, aguarde pro push. Aguardando. Fogão no 884, também está pronto para puxar no 02. A número 2 no setor, aguarde, no 884. Aguardando. Lula 967, portão 10, autoridade sem contato. Está na Eco 219, boa tarde. Libra Eco 219, uma ótima tarde, 4462. Fogão 967. Vazão 4065, inicia de imediato. Afirmo. Estão autorizados, chefe do táxi, o 4065. Tchau para o táxi. Falou, Salvador, boa tarde, azul 4462 de branco. 4462, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4462. 1097, mantém antes da táxi da Juliette. Mantém antes da Juliette, 097. Papapá, Eco, Papá Serra. Para sequenciamento, curva esquerda, proa 360. Seu limite será o localizador. Direito, esquerda 360, limitado pelo LOC, Eco, Papá Serra. Agora tem condições de reduzir, senhora, caso seja necessário. Mantenha proa 360 para sequenciamento, Eco, Papá Serra, mantendo 1-9-0 mais. Ciente, mantendo 1-9-0, esquerda 360, Eco, Papá Serra, limitado pelo LOC. Prisma 4, identifique-se, chegada Mari, desse mantenha nível 050. Desce novembro, esquecendo a identificação, para interceptar a chegada Amã, vou ir na proa de Amã, descendo para o nível 050. É culpa da Serra, tráfego 1h08. Rumo leste, cruzando nível 055 para 3 mil pés, um ATR. Papá Serra, presidente. 681, request taxi 144, Sons on Burns, 3 hours, 33 minutes, alternate now, Bravo, Oscar. Roger 631, clear taxi until we being gate 5, stand by for an Embraer of Azul Company. You will follow the same two holding point there, tower 1-8-9-5, altimeter 71019. 1-0-9 until stand 05 and after the Azul Company two holding point, contact 1-8-9-5. Meia completa com a torre em 1-1-8-9-5. Torre 1-8-9-5-1-9-6. 2795, desça para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, pistão 0, reporta quando estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, cruzará 2795. 715, traço do fio segue, está mantendo 1809 de boa speed. Então vai iniciar a redução, azul 2715. Bom, passe a informe mínima limpa indicada. Qual a velocidade que a senhora deseja? 1909 está perfeito. 190, então será feito. Controle Salvador, boa tarde, azul 2714, decolou cruzando 2000 pés na saída Momo. Informa que não tem condições de cumprir o gradiente. Se autorizado, vai manter 3000 ou se autorizado, sobe, prossegue a subida. É com a Serra da Presente, Voiduna, descendo para 3000 pés, ajuste no 019. A partir da Presente, para Voiduna, descendo para 3000, para passear, ajuste no 019. Sub-714, contato radar na decolagem, saída Momo, submantenha correção. Sub-restrito para 3000 pés, aguardando ascensão. Sub-restrito 3000, aguardando ascensão, 2714. Espero devido aos dois tráfegos que decolou anteriormente com perfil conflitante. Tá certo. 5, 2715, tá certo. Sub-714, livre das restrições, suba para nível 160. Livre para restrições, sobe para o 1-60, 2714. Stern. Para passar no Stern, 2715. Tango Vitor, Mac Bravo, aciona o código 5431. 5431, acionado, Bravo. November 6430 Sierra, taxi approval to you. Bata via runway 35 and taxi to Romeo. E09 de Glock Speed, por gentileza, reduza para aproximação. Tem aqui inicial redução, que é o Papa Sierra. Sub-795, torre 2.95. Pega o papacinha, mantém 3 mil pés. Desce para 2.000, 3 ADLS e aguarde transferência. Tente aguardar transferência, descendo para 2.000, com o papacinha. Está descendo, gol no 9.66. Pouso autorizado, pista 10, ano 20 graus, 089, pista molhada, no 966. Livre pouso no 0, bom, 966. Pronto pro táxi 1967 com 181 a bordo, alterna com 23 horas e 15. Aguarde para início do táxi. Aguardo, 967. É, com o papel é autorizada a descida para 2.000 pés, ajuste no 019. Descida para 2.000, senhora, no 019, informa que está interessante dando curso localizador. Autorizado direto Conde, Vitor Mike Bravo. Direto Conde, Vitor Mike Bravo. Pós-Momo, direto destino, azul 714. Pós-Momo, autorizado destino, azul 2714, grato. Senana 314, mantenha presente velocidade até mais próximo do Duna, vou direto Duna. Baixar travado. Sim, está estimado em 1000 pés, reporte avistando. Portará avistando 2715 da azul. O ano 966 no solo, 112, ao liberar a direita, chame 219. Direita 219, gol 1966. 900 grato. Controle o azul 2714, solicita um desvio à esquerda, proa 300 por 15 milhas para evitar uma formação. Da azul, 4 milhas para o pouso, continue aguardando autorização com 1019, teto de 1000 pés estimado, é para passear. Para passear, senha de aguarda. Falou, boa tarde, boa 966 de Branco. Boa 966, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Gente, Alfa, reporte antes da Juliette, 966. Passando através do 62 da 966, gol 967. Juliette, mantém a posição através do 62. Reposição no 62 do gol 967. Está autorizado para o recebimento, gol 967. Azul 27 no centro. Vai cortar quando estabilizado. Dow 05 nós, ajuste ótimo para o 019, pista molhada. Livre pouso, pista 10, azul 27 no 500. Atacando o Vitor, Mac Bravo, confirma intenções. Evitando formações, não é possível pegar a esquerda direto do bonde nesse momento. O Vitor Mike Bravo pretende manter a proa por mais 5 milhas. A esquerda direto do bonde. Por mais 5 milhas, confirme. Confirmo. Gente, após a sua navegação, vou e conte quando possível. Bora. Jet Novembro Whisky, desça para 3 mil pés livre de restrições e ajuste no 0 no 9. 0 no 9, tá, firme. Ele é mais um Lulu, se prossiga. Princípio mantendo 1.500 pés até estabelecer o contato radar e a corredores, o ajuste na 09. Capitão Lima, do Lugol, o suficiente. Ela com o código 0124. Acionamento esse? Eu tô ciente, porém tem só mais um pouso na 10. Teve um sequenciamento grande aí e não possibilitando as decolagens. Assim que livrar o setor retaguarda, será autorizado. Azul 27 no 5, boa tarde. Taxi de Alfa, Juliette, Alfa Kilo para o Pátio 3. 4 Lima, posição também aqui. Alfa Lima, Pátio 3, 27 no 5. Meu país para hoje, tá? Se confirma. Está autorizado. 19. Flash Movendo Whisky, agora redução para 1809, por gentileza. 1809. Estando aqui para passear. Zé, raposo autorizado, pista 10, vento 95 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 1099. Depósito para o Eco Papa Serra. Controle em Salvador, boa tarde, eu vou para 620 para Zulu. Salvador, boa tarde, o azul 2711. 2719, contato radar estabelecido sobre a posição Conde para interceptar a chegada Bonf, vai na proa de Bonf. Reto Bonf, o azul está sendo de azulou. Gol 1620, senhor, identificação a chegada a Mari, desse mantém o nível 050. A Mari, 050, pode voar já? Mantém a pista chegada, gol 1620. Trabalhando perfil para o 050, gol 1620. Filhote, novembro, isque, tráfego 1 hora, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando 3 mil pés para 2 mil pés, Airbus 320. Provavelmente o leste novembro uísque foi autorizado a descida até 3 mil pés, senhor. Recebo 2 mil, confirmo. A água passou por dona. O leste novembro uísque passou dona, confirme. Água no barranco, na pro de dona. Assim não chega, na pro de dona, porque ainda faltam 8 milhas para a presente posição. Você pode manter 2 mil pés, não interferirá com o tráfego, está autorizado a ILS. Aguarde transferência para tu. Perfeito. Essa atenção. 4-3-8-1-7-4-2-Salvador, boa tarde. Cenário 314, completa com a torre em 1-1-8, decimal 95. 3-2-9-5, Cenário 314. Gente, lembra o Google para o GTAP 3000 pés, hoje em 0-9. Reporte visual com campo, ajuste de altímetro no 099. Gol 2009, autorizado a decolagem pista 90, vento 1950 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 10019. 109, início de decolagem da 10, gol 2009. Gol 1966, segue o azul à sua frente até o portão 4. Segue o azul até a posição 4, gol 1966. Pouso aos 1945. Forro meio de leste, novembro uísque, que reduz a velocidade para aproximação. Quatro, reporte visual com campo, ajuste de altímetro 0019, o vento 1980 graus 059. Reportar visual, Xenebra 394. O 2009, decolado aos 20, chame controle, frequência no 20, décima 8, boa viagem. 1208-2009. Controle, gol 2009. Número 009, contato radar na decolagem, saída da EL. Tudo mantém o nível 240, está autorizado direto coral. Direto coral, 2009. O gol 9620 vai ter que fazer um desvio à esquerda e se voar em cap é o ideal de informação. É para Romeu de Leste, novembro uísque. Completa final do procedimento com a torre na frequência 1118, decimal 95. Confirma o equipamento, o Alfa Charlie do transponder. 0135 acionado. Ok, poderia ser o Alfa Charlie, patrulha? 800 pés de altitude, o Papa Romeo Golf, Juliette. Ui. Graças, Golf, Juliette Golf, patrulha. Golf, Juliette Golf, copiado. Forma e destino, Papa Romeo Golf, Juliette Golf? Vamos manter sobre o aqui no setor norte de Serra de Atendia. O senhor vai manter quantos pés de altitude? Em torno de 600 pés. Xanã 6314, no solo 22, de táxi primeira direita, chama solo 121, no décimo 9. Final 29, Xanã 6314. Gracias. Juliette, Juliette, 63 no quarto, taxi via alfa, reporte antes da Juliette. Taxi via, reporte antes da Juliette, 1288, alternando 1260, azul 27 no quarto, graças, uma boa tarde. Papa Romeo, Juliette, November East, na estação da torre. Escuta. Visual com campo, ajuste de altímetro no 019. Papa Romeo, Juliette, November East. Para sequenciamento, curva esquerda para o 025, seu limite estará o curso do localizador. Zela 1010, Juliette November 8, está aprovado. Juliette November 8, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 1019. Seu nome é 20, controle? Ah, escuta. Forma indicada? 249. Tem condições de manter 240 até mais próximos de dona? Sim, mantém. Sim, mantém. Lima Mike até Quebec, na Quebec 1895, eco para passear, né? Lima Mike na Quebec, Quebec 1895, eco para passear. 60. 060 azul. Sam 3217, retorno aqui a 5 fala pro outro, Sam 3217. Aproa 20. Pressão aí pro 1824. Uno 884, um minuto. Primeira direita. Chame solo 121 no décimo ao 9. 2009, chama centro Recife em 1251, alternando no 3395. Voo 2009, copiou o controle? Negativo, prossiga. Centro Recife na sequência 125 décimo ao 1. Em caso de falha, 133 décimo ao 25. 1-2-5-1-3-3-2-5 ou 2-0-0-9 1-6-2-0, livre das restrições, desça para 2 mil pés, ajuste na 0-9 2 mil pés com 1019, ou 1-6-2-0 Call over the front, you both have a push down, 0-2-1-0, heavy, level 1-0-0-0-0 0-2-1-0, escoque dentro, clear the bomb for arrival, send me a plan, level 0-5-0 Clear bomb arrival, level 070, Portugal 0210. That level 050, Portugal 0210. Papa Sierra, 2 Salvador. Momento 43, na pista 173. Autorizado, ingresso na pista 17, reporte livrando o táxi e Oscar. Para o pátio do Grêmio. Torre, boa tarde, gol 967, ponto de espera, no zero, pronto. Boa tarde, gol 967, mantém o ponto de espera. Manterá, gol 967. Estava ali mais um Golf, curva direita para o 090. Direita, Módulo Gol, seu limite será radial 295 do Velho Salvador. Salvador, boa tarde, azul 4065. 4065, contato radar, saída da EL, subiu, mantenha 340. Subindo 340, azul 4065. São 3217, redução para 2109, número 3 na aproximação. Redução para 210, marcando 3217. Começar a reduzir agora o gol 9620, está 7 milhas de dona. Sim. Capitão Lima, o Golf, reassuma a navegação, voo em direta posição Duma. Como que você encontra radial 287 do Velho Salvador, setor Oeste? Tatiana, Felipe, para ser a novembro, Alfa Uniforme, número 10, decola da pista 97 para o Anorte, para o Anorte, 0277, transponder, 1208, controle. 2719, redução para 2309. Reduzido, 230, azul 2711. 5 knots, QNH 1019. Clear take off, 1019, Ocean 6321. Experimento taxa de decolagem 295019, nós justo, Goiás. Ah, o 7 de novembro, Whisky Lima, máquina Quebec, mantém a posição, chame turno 295, pro cruzamento. Lida, azul 465. Agora, agora, descida para 2000 pés, a gente permanece livre, LF, reporta como estabilizado. Alcançador 1, preparar o estabilizado, para a gente pode ganhar, controle. Para sequenciamento, curva direita na proa 225, seu limite será o curso do localizador. Direita 225, limite é o curso do lado, 3217. 279, reautorizado, descida para o nível 050. 050, 279, 10-1. Está estabilizado o gol 9620. É 20, ciente, torre 118, decimal 95. 2295. 2 horas e 25, Recife. 1208, Ramais, bye-bye, 621. Torre, boa tarde, gol 9620. Boa tarde, gol 9620, continue a aproximação. Reporte visual com campo, ajuste de altímetro 1099, vento 1970 graus, 059. Está chovendo? Chuva leve e estimado teto de 1000 pés. Ok, com chuva leve e 1000 pés, ok. Cruzaria visual. Juliette November Whisky, autorizado o cruzamento da pista 1735. Yankee Delta Charlie, torre. Autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi, Yankee Delta Charlie. Fez uma sete, desça para 3000 pés, a gente está vindo 0 no 9. 3000 pés, confirme a segunda mensagem. O ajuste no 0 no 9, 1019. 1019, desce 3000 pés, desce 3217. Tá, de gol no 884, mantenha o ponto certo. Mantenha. Controle, Salvador, boa tarde, chama de 192, caso do voo, descendo 150. 3192, descendo a identificação, chegada Mari, você mantém o nível 050. 050, chegada Mari, pode baixar. Mantém a pista de chegada, número 5 na aproximação. 3509, eu tô 3192. Approach to Portugal, 021 Alpha, request flight deviation to the left to avoid weather in the next 10 miles. Here is deviation, after that, fly directive, Bonfim. Roger, after 10 miles, direct to Bonfim, Portugal, Mas o Golf torna no 8-95. Certo. 279, desça para 4 mil pés, o ajuste na 09. Faz o Alexa Lefa, Ocean 631. Direct and left from Brick 8661. Perfil da Dael, Coral, 0547 transponder e o controle em 120 180. Estação Voiduna. Voiduna, estão 3217. Controle Salvador, Golo 967, circulando a sua escuta, boa. 967, contato radar na decolagem, saída da El, subiu montanha 360. 360, da El. Feito da El, Coral, 5476, transporte 1208, controle no Xené 6327. O Xené 6327, correto, chame pronto no 8. Muito obrigado. Pelo 966, Band Cop, prepare a subida a PUC. PUC, PUC, transição de par. PUC de par, obrigado, 966. 2 mil pés, 132, 1 mil pés. Decolagem. Luz 320 autorizado, via pedula 1-0. Recuperada 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Nótima. 5504, transponder, 120, decimal 80, com direito. Sub 7-9, para sequenciamento, mantenha presente proa para o 215, seu limite será localizado. O azul 2711 vai manter a proa 215, limitado localizador. Me pronto na posição 01. Camará. Alô, boa tarde, gol no 620, editor. Alfa, reporte antes da Gidete, gol no 620. Alfa, reporte antes da Gidete, gol no 620. Quando é Recife, azul? Ajuste o vento 1970 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 1099. Sub 7-9, redução para 1909. 1-9-0, atendendo 4 mil pés. Sub 7-9, está autorizado a descida para 3 mil pés, o ajuste na 0-9. 3.119, mantendo a magnética, azul. Sub 7-9, informa o tráfego 11 horas e 5 milhas, cruzando 2.500 pés para 2 mil pés, alfa 320, no momento sobre a posição duna. 500, azul, aguardando vetores. Do solo e Delta K. Ok, o senhor foi instruído a decolar com proa norte, ok? O senhor vai prosseguir com... Vai, a intenção do senhor é cruzar o campo com proa norte ou manter o setor sul? Cruzar o campo proa norte, senhor. 3297, torre 18.95. 18.95, 3297. Transil 21 Alpha, sending to 4,000 feet, connect 1019. 4,000 feet, connect 1019, approach to go, field 21 Alpha. 2711, sua navegação Voiduna. Isso para 2000 pés, está autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2000 esquerda, Duna, reportamento estabilizado, azul 2711. Controle, Golfo Juliette, Golfo Juliette, para pouso, Serra Índia 15. Gente, não traz frequência de reportar no setor, frequência livre. Grato. Lima do Golf, pouso autorizado, pista 90, vento 970 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 0099. Como Romeu 20, ingresso Juliette, portão 190. Parou 10, portão 10, está confirmando. 10, 7, obrigado. 295, azul 279. Soro, azul 2719, transfere. Azul 2719, chamou a torre? Está interceptando no momento, 11 milhas. Ok, boa tarde, continue a aproximação, aguarda pista livre, o ajuste de altímetro 9099. É, boa tarde, 2019, aguardando pista livre, o azul. Lima Zulu Golf no solo aos 38, livre táxi à primeira direita, 121, no décimo 9. Primeira direita, Lima Zulu Golf, táxi de alfa, reporte da Juliette, confirma o pátio? Obrigado. Zero vento 150 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 9099. Prezado pouso, 310, 19, 10, tá? 3207. A 1939 e 1 3 3 95. 251-3395, gol 1967. Para o controle, última aeronave que mudou? Papatango, Eco Zulu November. Papatango, Eco Zulu November. Desça para 3.500 pés, ajuste no 099 e vou direto o VOR. Salvador em Portugal, vira sua alfa. Shall we maintain this speed? Staying the present speed and continue your distance until 2000 feet, can it 1019. Cleared, ILS X-ray runway 10, comma 7. Roger, maintain speed and clear 2000 feet, can it 1019, clear ILS approach runway 10. Portugal, clear 2019. 2192, redução para 2109. 2109, 92. Zona 92, desça para 3 mil pés, livre das restrições de altitude, o ajuste na 019. 3000 na 019. Estamos falando com o México. Boa tarde, já está 3217, livrou? Não me escuta. Já 3217, autorizado táxi de alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado de alfa, informa da Juliette, está 3217. Azul 2711, reporte visual com campo, ajuste de altímetro 9099. 19, reportaria visual azul. E seria um visual especial, teria que aguardar para a decolagem. Chegar aqui no sistema, chão para 4. Juliette, portão 02. Juliette, prossegue para 02, tá 2217. Lima Zulu Golf, Lima Mike na Quebec, chame a torre 1895 para cruzamento. Lima Mike, Quebec, na Quebec, estou com 700 pés. Azul 2711, pouso autorizado, pista 90. 0 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 9099, pista molhada. Início azul. Primeiro pouso. Patango Vitor, Mike Bravo, 2 minutos para o limite da terminal, chama agora da Caju e 10 decimal 3.